Bravo, 1, Alpha Romeo Bravo, Oscar Romeo 1, 11 position, Echo Lima, Echo, Foxtrot Alpha. για πατρόλο θα ξεκινήσει από πέρα σε διπρόσω αντισταστήμι του Λοζέλου. Pro 9 Leão, no contato radar da perímetro de voo 360, direção de São Paulo. Por favor, 360, é voo 9 Leão. Estamos mais direto lenta, voo 9 Leão. Autoridade. Beleza, obrigado. Após segue conforme a rota do plano de voo, nível de voo 360, aí da Sango 1, transição ótima, decola pista 0, primeira curva direita, transponda 5461, percurso do controle Salvador, operando em 120, decisão 8. centro Recife, frequência 28, decimal 35, alterno 25, decimal 1. Santa Engenharia 01, Roger. 120-813-1911, muito boa noite. Muito boa noite, Argentina 19er 11 on our 1 departure. Argentina 11, 18, we get contact with the call, 10 minutes, 360, on our 1 departure. Gamma 19, flag level 360 on our 1 departure, Argentina 19er 11. Argentina 911, for the red select. Flag level LF, Argentina 19er 11. Thank you. Very nice to have you. I'll just take that as a... Right now, I'm going to go to the next slide, and I'm going to go to the next slide. para sair do chão hoje. Thank you.